André Cedês, o Moral de Ibicoara. Você já sabe quem é, né? Josinaldo Cedês, empurra aí, vai. Paredão busca pé, tamo junto, Ramon. Eu tô de LV. Blogueirinha no Insta, influência digital. Tudo que ela lança vira moda, vira febre nacional. Onde chega rouba cena, essa menina é problema. Incomoda sem querer, ela é rainha da polêmica. Quer saber como ela consegue ser tudo isso? É simples, ó. Meu coxa GL, vem. Arrasta pra cima e senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, você já sabe quem é, né? CDs, tamo junto, meu coxinha LV. Blogueirinha no Insta, influência digital. Tudo que ela lança vira moda, vira febre nacional. Onde chega rouba cena, essa menina é problema. Incomoda sem querer, ela é rainha da polêmica. Quer saber como ela consegue ser tudo isso? É simples, ó. Pega a visão aí, mulher, vai. Arrasta pra cima e senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta. Arrasta pra cima e senta, senta, senta, senta, senta. É disso que eu tô falando. Empurra aí no paredão. Paredão, busca pé, tamo junto, hein. Tamo junto, Ramon. É nóis, eu gostei dele, véi. O imperador.